Quarto dia. Deitada, joelhos fletidos, coloque a mão direita atrás na cabeça. Lentamente, levante a cabeça e dirija o cotovelo para o joelho direito, que se dobra em direção à barriga. Faça por 5 vezes. Depois, repita o movimento com o lado esquerdo. Na mesma posição, agora erga a cabeça com a mão direita e, devagar, guie o cotovelo direito em direção ao joelho esquerdo que se dobra na barriga. Faça 5 vezes de cada lado. Deitada, com os joelhos fletidos, mãos entrelaçadas atrás. Lentamente erga a cabeça em direção aos joelhos. Não ultrapasse mais que 30 graus de flexão, porque poderá tensionar demais a região lombar. Não faça mais que 10 repetições. Mesma posição, dobre os joelhos na barriga e erga a cabeça até 30 graus. Volte à posição inicial. A região lombar deve permanecer sempre encostada. Repita por 10 vezes.